Eu queria ter chorado mais com o Wolverine. Queria ter chorado mais. Aí, perdendo piada no podcast. Ô, Lojinha. Porra, põe o mudo aí, pô. O quê? Estou nesse Zelda aí, daqui a pouco vem o... A coisa mais legal desse Zelda é poder tirar as cárceres e pular. Tira as cárceres. Tipo o bicho piruleta. Não acredito, velho. Essa menina que dá o cu. Pior que eu descobri o bicho piruleta esses dias, sabe? Eita. Mas tocou seu coração, não tocou? Pô, uma da hora, velho. Que porra é aquela? O que importa. É o que importa. Tira a calça e pula. Tira as cars e pula. Cuzão gostoso. Não entendo o contexto que aquilo ali surgiu. Eu também não entendo. As quero pessoas entender. Aceitaram que era uma boa ideia. Também não quero entender, vai que, né? Vai saber. Esse é o menino que dá o cu, ó. Bicho piruleta, vindo pra cima. Ô, tá irmão, vai lá, ô, tá, corre. Tira as caixas e pula. Olha lá, olha o saco do meu. Olha lá, olha lá. Ai, meu Deus do céu. Ai, irmão, olha que cuzão gostoso, velho. Ai, ah! De novo, irmão. Mais um, irmão. Olha esse cuzão da porra, velho. Ah, mano. There's a man going round taking names. And he decides who to free. Muito bem, amigos conterrâneos e romanos do Punkcast. Viemos aqui em mais um Drops. Ou seria o primeiro, não sei. O que sair primeiro, a gente vai resolver. Mas hoje estamos aqui para falar do filme que surpreendeu todo mundo. Quando saiu as notícias, falou: nossa, não acredito que eles vão fazer mais um filme do Wolverine, né? Baseado, só que não, na HQ Velho Logan, né? Estamos aqui na mesa para bater um papo gostoso com Lojinha, do blog game dele. Que são horas de gravar. É, pequeno Cícero Badernista. Boa noite. E o Papaco da Bahia. É, oi. Então vamos lá, gente. Se vocês concordam comigo, vamos fazer um bate-papo rapidão aqui, né? Para não gastar muito, pra sair rápido também, porque o hype é muito grande na internet. Tem muita viadagem de edição. Isso, agora eu vou falar um negócio, vocês concordam comigo, eu até postei agora um tempo atrás, que esse filme, cara, eu senti como se fosse um dente que demorou mais de 10 anos pra ser extraído da sua boca. Sabe aquele dente que fica lá no fundo, você fica, seu dentista tenta pegar o dente e ele não vem? Aí quando sai, fica, ai, caralho, até que fim. Sim, cara, é bem isso. A gente tava desde quê? Desde sempre. Esse é o filme bom do Wolverine. É, né? Caraca, cara. E... Se você considerar os filmes dos X-Men como filmes do Wolverine, o que são, desde X-Men 2. Ok. Mas você tem Dias de Futuro esquecido, então. Dias de Futuro melhor. É bom. Mais ou menos, né? Eu gosto mais do Wolverine no 1 e no 2 ali. Eu ainda consigo ver um pouco do Wolverine no quadrinhos. No X-Men 1 e 2, ali no Dias do Futuro Esquecido, ele já tá herói e tal, né? Depois que o Hugh Jackman trouxe essa parada do Wolverine herói. Mas hoje acho que a gente precisa agradecer ele, né, cara? Que ele foi uma das pessoas que mais confiou no projeto, assim. Ele foi lá, bateu o peito pra falar com a Fox, né? Porra, tem uma ideia aqui, eu e o James Mangold, né, que é o diretor que também... Exato. Se redimiu depois do Wolverine Imortal, né? Que cara, puta é que pariu. Inacreditável você ver que a mesma pessoa que fez aquele filme fez esse filme. Não encaixa na minha cabeça, sacou? Cara, mas o início do Imortal é muito ruim. Quer dizer, o início é muito bom. Ah, parece tá. Que ele caga justamente quando os produtores começam a intervir, tá ligado? Aquela parada de tem que colocar mutante. É isso. Foi exatamente o que eu pensei. Tipo, depois de Logan, eu falei, caralho, esse cara sabe fazer filme bom, sacou? O que aconteceu foi que, com certeza, não deixaram ele fazer o filme que ele queria em Wolverine Imortal. E eu gostei, assim, particularmente, já vamos entrar pro filme. A primeira cena, cara, eu acho que foi melhor que qualquer filme do Wolverine que a gente já teve. Nossa, sim. Ver ele putaço, né? Pistola. Absoluto, ele pistola, né? Uhum. Fudendo os caras. Caralho, esse é meu carro, velho. O Wolverine trabalha no Uber. O quão foda é isso? Não, e o Wolverine, ele dorme no Uber. Não, ele dorme no Uber. Foi muito foda, cara. Ele arrancando o braço dos caras e enfiando a... Opa, perigoso, hein? Enfiando a garra na cabeça dos caras. Eu colei na cadeira assim e falei, caralho, esse filme realmente vai ser um filme gore, né, violento. Mano? Tem violência pra caralho esse filme inteiro. Cara. Tem criancinha tomando arpão no meio do peito, velho. Quando eu vi aquilo, pois eu falei, caralho! Não, quando a X-23 tomou o arpão, eu falei, não, criança não pode, cara. Exatamente. Eu falei, caralho, as crianças, cara, gente, que criança? Criança em filme de terror, cara, não sofre violência daquele jeito, sacou? Caralho. Foi aquela hora que você, dona de casa, ouvinte do PunkerCast, se arrependeu de ter levado seu filho e sua filhinha pro cinema pra ver filme de herói. Quando mata um cachorro, né? Fala, não, aí não. Aí não, porra. Aí não. Não mexe com o cachorro, não mexe com a criancinha autista, né? Cara, foi muito foda, velho, o elenco inteiro. Até o cara vilão anos 80 lá, engravatado aleatório, eu gostei do cara, sabe? Aquele sotaque texano dele. Mas vamos falar do filme em si. Vocês lembram quando saiu a notícia que ia adaptar o Old Man Logan e a gente ficou, puta que pariu, velho. Esse filme vai ser muito ruim, cara. A Fox não tem direito nenhum dos personagens. Eu tô pensando aqui, cara, não tinha um personagem do coisa. Só Emma Frost, acho que a Fox tinha direito. Uhum. É só pensar o que eles poderiam ter usado de Old Man Logan, foi justamente o que deu muito errado nos outros filmes do Wolverine. Que é ele enfrentando vários caras com poderes diferentes. Ah, sim. E aí esse filme foi pra um lado bem diferente, né? Inclusive, foi, né? Mas até por isso não chamou o Old Man Logan, né? Por favor. Sim, até porque ele não é velho, mas... né, cara? O que é interessante dessa comparação com o Old Man Logan é que o Old Man Logan, ele era o cara que não usava de violência no quadrinho. Puta, sabe que eu senti falta nisso? Ele só usava violência no fim. Que quando ele revela as garras, quando a família dele morre. Uhum. Nesse filme, eu tava pensando que quando ele ia apanhar de tipo, vou deixar esses mexicanos aqui me baterem, aí dou um tiro nele, que ele vai deixar o carro ser roubado. Ele não, ele levanta e começa a esquartejar qualquer coisa que. Eu, caralho, cara, não, no quadrinho não é assim. É, no quadrinho. Eu até entendi, e não cobro a falta dessa parada do pacifismo do Logan no começo do Old Man Logan. Mas sabe que eu senti uma falta, cara? Eu acho que ele podia ter levado a violência física, né? Sem ser usando as garras, mas dando porrada e tal. Igual ele faz no Old Man Logan, joga um carro no meio de um prédio, né, cara? No meio do quadrinho. Exatamente. Mas eu acho que ele podia ter levado isso até a parte que o Xavier é morto pelo clone dele, né? Eu acho que ali seria o momento... Seria muito foda se ali ele metesse essa jogada. Ali ele explodisse. Então seria perfeito, cara. Se o garoto da família ficasse vivo, né? E quando ele mostrasse as garras e o moleque ia ter um susto, né? Tipo, caralho, você é o Wolverine, tá ligado? Ia ser muito foda, assim. Mas isso não tira não tira nada do que o filme é, que o filme é muito bom. Sim. Sim, e até o lance do Old Man Logan, que tipo, ele é pacifista, velho, todos os filmes do X-Men, a porra do Wolverine foi pacifista. Então foda-se, já não aguentava mais, gente, essa merda, tá bom? Tem um espírito dele não querer fazer parte daquilo, né, cara? Eu acho muito bonito que eles levaram isso o filme inteiro, até tipo, 2h10 do filme, ele não tava levando a X-23 porque ele gostava dela e tal, ele tava fazendo aquilo... Eu tava mandando pra calar a boca depois de um forçado, tempo. Né? Cara, e o quão foda foi ver o professor Xavier tendo convulsão e tendo aqueles ataques, né? Exato. De descontrole da mente. Eu falei, né, caralho, cara, isso é genial, brother. É muito bom, cara, é muito bom. Você usar o cérebro dele que tá falhado, né? E ele não consegue controlar, e aquele seu contraponto, assim, do poder dele de ser bom e mal ao mesmo tempo. E você coloca uma carga em cima dele que foi culpa dele que morreram vários X-Men, né, cara? E no quadrinho foi culpa do Wolverine, né? Exatamente. E é engraçado também ver ele falando palavrão pra caralho. Sim, cara. Todo mundo, na verdade, né? O filme tem palavrão pra caralho. É pra mostrar mesmo que, porra, isso aqui a gente não tá mais fazendo um filme PG-13, sacou? Isso aqui não é mais filme pra criança. E a gente já tá falando do elenco, assim, cara. Eu acho que o meu elenco foi primoroso, principalmente a menina, cara. A menina é muito fofinha, cara. Ela é muito simpática, assim. A primeira cena que ela aparece, de como X-23 mesmo, eu tava acompanhando a minha namorada, ela não sabia que ela era X-23, né? E ela teve uma surpresa quando a menina mostrou as garras. Eu falei, caralho, você não sabia? E tipo, eu tive a surpresa, assim, junto com ela, entendeu? Foi muito foda ver ela lutando junto com o Logan e tendo aquele jeito marrento igual ele era no começo. A Daphne King, que é a menina, né, que faz o X-23, ela tá incrível, cara. É muito difícil. Sim, até a criança ela passa que sabe metade atuar. Ela passa metade do filme calada. Mas, sim, assim, e não precisa, né, cara? Ela assim, expressa tudo. E a foto faz isso, sem falar. Quando fala e... também, não para. Quando ela começa a falar, é engraçado. Cara, e é o primeiro papel de peso dela, né? Se eu não me engano, ela fez só uma série, não tenho certeza. E ela tem origem mexicana mesmo, né? Então foi bacana usar isso em prol do personagem em si, né? Foi muito bom. Assim, é porque ficaria bem estranho uma. Tipo, ela ia ter muito sotaque se ela fosse lá americana e tentasse fazer um. Falar espanhol. Realmente tinha que ser uma garota mexicana mesmo pra esse papel. Todo mundo sabe que ela mandou muito bem no início do filme, mas tipo assim, até quando ela começa a falar, ela manda muito bem até o final do filme. Uma coisa que eu vi pouca gente comentando, que, tipo assim, que ela segura muito bem até aquela cena final do filme ali, que tipo assim, é super emotiva e tal. E sei lá, se for ver, tem ator aí indicado ao Oscar que não consegue segurar de uma cena chorando e tal, que fica ridículo e tal. E a bicha não, velho, a bicha passa uma baita emoção assim. Tanto é que, tipo assim, além de prestar aquela homenagem tremenda, né, aos X-Men. Puta que pariu, cara, ali. Justamente, ela consegue tirar lágrimas de todo mundo no cinema, tá ligado, velho? Aham, com certeza. A bicha sustenta mesmo. O que vocês acharam da história em si, cara? Eu vou falar já a minha opinião aqui. Eu achei muito bacana eles terem usado o artifício do road movie, né? Sim. Que é bem fácil você. Pra... É um artifício bem fácil de você. Eu esqueci a palavra, mas você utilizar bem os personagens, né? Fazer eles crescerem e tal. Analisar os personagens assim que de um ponto A ao B, que eles precisam passar por certas situações. Né? É, desenvolver o personagem, isso. Ou a palavra que você está procurando é a jornada. Jornada do herói. Mas, cara, foi muito bacana assim, esse tom de pequena Miss Sunshine que tem nesse filme. Tem uma cena dos três conversando no carro, que o Xavier não quer tomar as pílulas, e aquilo, cara, é totalmente pequena Michanshine. Caralho. Michanshine. Michanshine. Palavra do dia. Michanshine. Michanshine. Foi muito bom, cara. Foi muito bom. É, eu gosto muito. Assim, a parte da história, né, ela tem essa estrutura de road movie, mas eu gosto pra caralho porque... Ele lembra muito, assim, uma estrutura de western, sabe? De filme de faroeste e tal. E eu gosto pra caralho do gênero. E é o cowboy, né? O Wolverine ali, carregando uma carga do ponto A ao ponto B. E mil aventuras acontecendo, sabe? Gente que indo atrás pra matar ele, por aí vai. E eu pelo menos enxerguei muito. Inclusive tem cenas no filme, né? Quando a X-23, a Laura, ela assiste, né? Um western. Inclusive depois vira... discurso pro funeral do Wolverine. E sim. Ficou bem claro ali a referência. Memória boa. E engraçado, né? Engraçado o Xavier falar, cara, esse filme tem quase 100 anos. Né? Eu vi esse filme no cinema da minha cidade, então você fala, porra, né, os caras estão acabados, o mundo já tá zoado mesmo. E você vê isso na interpretação, cara. Você não tem nenhum tipo de narração, não tem um cara falando, ah, o mundo está destruído, os mutantes estão mortos, sei lá. Sabe? É puro artifício de roteiro, cara. É isso que faltava pra um filme bom, né, velho? Eu acho que foi o que eu mais gostei na história, que, tipo assim, esse roteiro bem resumido, né? Teve gente que viu como, sei lá, mal explicado, né, furo, mas, sei lá, eu não vi como isso com certeza, que ali tá tudo sugerido, dá pra você tirar tudo ali. O que aconteceu com o X-Men? Fala bem, pô. Xavier deu uma garoteada bonita, né? Cara, teve uma convulsão, matou geral. É, então, ele teve um surto, né, cara? No meu entendimento, ele teve um surto de convulsão. Do incidente em Westchester, que eles falam. Que sim. 600 pessoas ficaram feridas e 7 X-Men morreram. Cara, nem a Jean Grey sobreviveu, então a parada foi sinistra mesmo. Não, tipo assim, não, o cara... Com certeza, a Jean Grey já tava morta. É. Sempre morre essa filha da puta, né? É... Que vem, que vai ter a Laura adolescente, ela volta. Exato. Aconteceu. Nossa. De uma amiga minha, né, que é totalmente civil, assim. Nunca se interessou pro quadrinho e tal, mas já tinha visto outro X-Men. Ela viu o filme e aí falou, cara, eu não, assim, o filme ele levanta, deixa umas perguntas na minha cabeça que não, simplesmente não foram respondidas, sacou? Aí, eu vi gente reclamando isso também, mas eu, cara, não me incomodei com isso nem um pouco, bicho, nem um pouco. ele deixar subentendido algumas coisas é até bom, porque é como o próprio Hugh Jackman falou, o diretor falou, é um filme sobre o Logan, sacou? O que eles deixam em volta ali pra dar um gostinho de, ih, o que tá acontecendo, o que será que aconteceu? Será que Xavier matou todos os X-Men, sacou? Acho que primeiro a gente precisa falar um pouco mais bem do que a gente gostou e tal, depois a gente começa a falar bons que a gente não gostou, porque, assim, são poucos, né? Porque eu acho que a maioria de nós quatro aqui gostamos mais do que não gostamos, né, cara? E eu queria falar bem das interpretações mesmo, cara. Eu achei, puta, o Xavier, até o Caliban, cara, sim. Tava... Os caras capricharam mesmo, assim, nas atuações, né, cara? Tudo bem que os figurantes lá, os caras que apanham, né? Todo mundo, os que morrem, não tem muito o que fazer. Até as criancinhas mutantes, cara, do, né? Amigas da Laura, foram bem, sabe? Cara, eu realmente vi qualidade, assim, nos atores, vi esforço de verdade, que não tem nenhum dos filmes dos X-Men desde o 2, sabe? Eu fiquei muito orgulhoso disso, de ver um filme esforçado mesmo. Eu gostei bastante do Caliban, a posição dele de coitado ali. E até muda na hora do You Are the Light, sabe? É, né? Nossa. É muito bom. Muito bom. E até é engraçado que deve ser, é o 15º Caliban do universo. Cara, todo filme recentemente tem um Caliban, cara. Mas nenhum deles usa, né? Nem no Apocalipse. Eu falei, Caliban, tá beleza? Ele, tô aqui de boa aqui. Cacaia é bem. Aí ele responde, só na maconha. Tá aqui, aí eu, Apocalipse, aí pá, morri. Então, não, nenhum deles aproveita. E nem se ele é bem aproveitado, né, cara? E aquele negócio dele informar o lugar que eles estão um passo atrás, por eles estarem um passo na frente, eu achei muito bom, sabe? O cara com certeza ia fazer aquilo pra ajudar os amigos, né? Percebi, fala uma coisa que você gostou aí, que você tá falando um pouco. Tá. Voltando aqui um pouquinho na história, falando de mais uma coisa que muita gente viu como falha, mas que eu gostei muito, é o clima de desolação do filme, e que tira até um pouco do efeito épico das coisas. Sei lá, muita gente reclamou, por exemplo, assim, pô, o professor Xavier morre numa cena que, assim, do nada, de repente, o maior mutante de todos morre e é enterrado, sei lá, num lugarzinho no meio do mato de sabe-se lá Deus onde. Mas tem água. Mas, tipo assim, eu gostei desse clima do filme de tudo se ferrou, sabe? Acabou a esperança. Que a gente foi, tipo assim, o nosso... que a gente tinha de épico, de incrível, de heróico, já se foi há muito tempo. E agora a gente tá aqui morrendo mesmo, sumindo assim, no meio do nada, no meio do oeste americano. Gostei muito desse clima de falta de esperança que o filme passa, assim. O que vocês acharam disso? Cara, eu achei muito bom esse negócio do tirar o épico das coisas, sabe? Não tem nenhum risco do mundo acabar, sabe? Eu tenho muito raiva de filme que é assim, ah, temos que fazer isso, senão o mundo vai acabar, temos que salvar a criança, que a criança é o futuro da raça mutante. Não tem isso, cara. Sabe? É Logan apontando altas confusões no Novo México, sabe? Então... Sim. Eu gostei muito disso, sabe? De ser uma aventura. Você, cara, aquilo pra mim é um quadrinho, velho. Se aquilo fosse um quadrinho... Exatamente. Eu ia, porra... É uma graphic novel. Ele até morre no final, cara. Coisa que não acontece em revista regular, né? Que o Wayne morreu, aí traz ele velho, depois ele volta, né? Enfim, o ciclo que não acaba. Foi isso que eu gostei, sabe? De você encarar aquilo como uma graphic novel de verdade. Você vê um Old Man Logan como se fosse escrito diferente, sabe? Sim. E também eu gostei de não ter muito mutante, cara. Sempre que o Wolverine, sei lá, se ele encontrasse outro mutante na cidade, aí vai pra cidade de outro mutante, sabe? Aí Blob, sei lá o quê. Puta, eu ia achar isso um saco, velho. Ainda bem que eles focaram nele, no Logan, que é o nome do filme, né? Você viu que eles disseram que o clone do Wolverine supostamente era pra ser o Dente Sabre. Era pra ser o Dente de Sabre? É, não sei se era um Dente de Sabre ou o Dente de Sabre. Não, o Dente de Sabre. Era o Dente de Sabre. Isso. Pô, ainda bem que não usaram, porque o personagem ali, pra mim, foi tipo... Eu encarei como se aquele clone ali, quando ele apareceu, eu falei, puta, vai estragar, o filme vai ficar uma bosta aqui pra frente, certeza. E sempre que usam clone, velho, caga tudo. Mas eu imaginei que aquilo é uma forma de representar a parte selvagem do Wolverine, né? Ali é ele saindo do Arma X, né? Sem memória, sem nada, é a bestialidade do Wolverine, é o que ele mais teme, né? E o final dele matando ele mesmo e a X-23 ajudando, né? E no final ele fala, puta, agora é assim que parece, né? That's how it feels. É tipo, ele se libertando de todo esse mal que tem dentro dele, né? De todo o mal que ele fez às outras pessoas. Exatamente. Então, eu levei muito bem, assim, o clone. Não, não me incomodou. Eu até pesquisei pra ver se tinha um X-24, que eu acho que tinha. Mas eu não cheguei a achar se o X-24 era, sei lá, um Wolverine. Um clone. Era o filho do Wolverine. Cara, sabe que eu achei que, por um segundo, eu falei, putz, podia ter usado o Daken, né? Eu falei, puta, mas não, ia ficar uma bosta. Dois filhos do Wolverine, não. Se eu usasse, não o Daken em si no Wolverine lá, clone, mas o estilo das garras dele, seria um toque... Podia ser um outro ator, né? Não precisa ser o Wolverine, né? É, porque a menininha é clone dele, mas não tem nada a ver com ele. Sim, foi a única coisa que me incomodou mesmo. Essa, acho que faltou mais peso ao vilão final, mas achando isso. O Daken poderia ser um. Daken, caralho, é Daken. Poderia, pelo menos. Podia ser uma coisa. Ele é japonês, é Daken. Ah, puta. Dá aquela garra no pulso, que não faz sentido nenhum. Ah, pois é. Parece aquela porra. E eu acho que, cara. Aliás, é proposital ele ser um clone e. Não ter mente e tal, porque se fosse o Daken ia ter que dar um passado pra ele, falar que foi pro Japão. Ia ser muita coisa que não cabe no filme, sabe? A trama é bem fechada ali nos personagens principais, tanto que o vilão nem é. Aliás, vocês viram o papinho do Xavier pra explicar a garra extra da X-23? Ah, é. Pô, interessante, velho. Do nada. Pra mim era uma modificação dos caras, né? Falou assim, ó, se ela for pega pelas mãos, o pé tá livre, né? Então, é o Xavier Discovery Channel, sacou? Eu acho que ele tava gaga ali, lojinha. Ele falou, puta, ele tava com foto de remédio, lembra que ele tava com foto de remédio falando do comercial do Taco Bell lá na parada? Ele começou a falar, as fêmeas dos Wolverines tem uma gaga. A mente, dele, a mente dele sintonizou, né, no Animal Channel. E aí ele pode começou. Não, tava... Ai, cara, você falou sintonizado. Isso daí, exemplo claro de professor que fez mestrado no exterior. Aí o cara volta querendo mostrar serviço, tá ligado? Aí vai falando e tal. O Xavier é isso aí. Cara, e quão triste foi ver o Logan levando ele no colo e, puta, tendo que vestir ele. Nossa, velho, eu passei por isso agora pouco na rua, assim, que ele tá sofrendo a mesma coisa que o Xavier tá sofrendo de, né, convulsão e epilepsia, enfim. Cara, eu fiquei muito emocionado nessa parte, quando o Xavier fala na cama que ele, né, que ele, cara, essa foi a melhor noite que eu tive em toda a minha vida, né, e eu não mereço isso, cara, e ele morre, cara, eu fiquei... Caralho, o que você tá fazendo isso comigo? Você já tocou o coração do meu peito. Eu segurei pra não chorar, né? E ao mesmo tempo foi tipo, quê? Um clone do Wolverine? Esse filme vai ficar uma bosta. Não, é isso. Foi tão abrupto assim que nem deu tempo pra me emocionar muito, sacou? Mas, sim, cara, também. na hora que ele fala, tipo, um jantar com uma família desconhecida, uma cama num quarto de verdade, sacou? E isso é a melhor noite que ele teve em anos. Cara, é muito triste, muito pesado. Essa cena me pegou porque, tipo assim, foi o cara que sempre protegeu os mutantes, tá ligado? Percebendo que ele é a razão da extinção deles, velho. Exato. Essa exatamente. Essa parte dói, velho. E foi bem legal ele no jantar com o pessoal, falando, ah, ele já foi diretor de uma escola e ele é meu filho, mas as referenciazinhas, cara, no jantar são boas, né? Sim, é muito boa. E é muito triste também ver aquela família morrer, né, cara? A gente vê eles por 5 minutos e fala, puta, não é justo isso acontecer, exatamente, né, cara? Exatamente. Não, na cena do jantar dava pra ver, tipo, alguém vai morrer. Exatamente. É, eu tava assim. Não vai ser todo mundo que vai sair vivo daqui. Mas quando você vê que ficou só pro Wolverine e X-3, tipo, caralho. Quando o moleque dá o iPod dele pra Laura e fala, ah, me devolve amanhã de manhã, eu falei assim, não vai ter amanhã de manhã, desculpa, velho. Desculpa, mas você vai morrer hoje, cara. E a morte dele é, nossa, terrível, né, cara? Culpa de quem? Culpa do Xavier, que não saiu da porra da casa, né, como devia ter saído. É, como você me manda, porra? Porra, mas vamos pegar a estrada, cara, vamos lá. Ah, tá, vamos dormir, né? Bom, enfim. Vai nem mijar sozinho, velho, meu. Como o Wolverine deixou nele. Ah, tem uma cena muito boa também, né, que fica, Logan, vocês têm que ajudar a menina. Aí ele, porra, Xavier, larga no meu pé, velho. Aí, não, ela é a última mutante. Cara, cala a boca, ele, Logan, eu preciso fazer xixi. Isso foi muito bom. O alívio cômico no filme é bem leve, não é aquela coisa mas massa. Mas funciona. Não, não é isso, funciona muito bem, funciona muito bem. É, a cena da encaixado. Eles começando a falar foi muito boa. Uhum. Caralho, você... Esses 3 mil quilômetros foi pra quê? Sim, sim. Pô, foda que ela não falou nem com o Xavier. Tipo, caralho, só fala com o Xavier. Ah, mas com o Xavier ela se comunicava normalmente, né? É, cara, e lembra de uma teoria que o Xavier ia estar só na mente do Logan? Sim. Ele ia estar muito velho, muito, né, mal, doente, ia estar só na mente... Eu tô falando só na mente do Logan, eu até entendi porque eles não colocaram isso, né? Porque, cara, o Wolverine vai lá pro Canadá de novo e ele não ia voltar pra falar com o professor Xavier, né, cara? Aí não faria sentido porque ele passa boa parte do filme... A meta nisso do filme dele era conseguir dinheiro pra pagar as contas, pegar o barco, deixar o Calibre... Conta, né, cara? No meio do... No cu do deserto... Não, pra pagar o remédio, aqui. Pagar o remédio do Xavier, quer dizer. Ele tava juntando pro barco, né? Exato. É, mas a gente tinha que deixar um pouco pro remédio, porque senão não dava. E era um barco pra onde? Pra onde eles iam embora? Eles iam viver no mar. É, vão viver no mar com um nonagenário. Não vejo como isso dá errado. Ah, cara, eu acho que ele nem tinha mais esperança, sabe? Ele tava fazendo só por fazer. Levar no banheiro, né? Eu acho que ele tava, tipo, falando pro Xavier o que ia fazer, mas tem certeza que ele não ia sobreviver muito mais que isso, sabe? Não, ele planejava se matar, era o lance da bala da Adamant, era isso. É, então, acho que ele tava só esperando o Xavier morrer pra ele se matar, né, cara? Quem não, que esperança tem além disso? Nada, né? And we're down, we go, go. Mas é isso, vamos para as considerações finais, que isso é um bate-papo leve. Não, drops, e drops. Acho que a gente pode falar agora o que a gente não gostou do filme, né? Que a gente já falou aí um pouco do clone e tal, que foi meio arriscado, mas que funcionou, né? Ele conseguiu ter um papel ali, mesmo que ele apareça e soma, e o médico aleatório, né? Só você consegue controlar o Wolverine. Por quê? Porque motivos. Ele é meu filho. E vamos aí, perceber, o que você não gostou no filme? Tá, pra deixar algumas... Aquela cena pra alguém falar, né? Aquela cena envolvendo o celular, uma enfermeira. Isso daí eu vou deixar pra outra pessoa. Tá, mas... Eu vou começar aqui com algumas... Poucas falas clichês. Tipo assim, não precisava, tá ligado? Vamos chamar aqui de prêmio. Fala... Vocês são minha nova família... O carinha de fogo do Esquadrão Suicida. Ah, sim, sim. Tipo assim... Nossa. Tá, tem uma cena no final onde tá aquela correria das crianças. Que tá lá o vilão genérico, né? Depois alguém até pode falar aí dos vilões, né? Outra coisa não tão boa. Mas é o vilão genérico que chega e fala... Gente, tem que pegar as crianças rápido. Porque se elas passarem a fronteira... Aí acabou. Aí não dá mais. Eu fiquei pensando, como assim, cara? Se passou, sei lá... Fronteira pra onde, né, cara? Claramente né? Não existia Eden nenhuma, era só a fronteira pro Canadá. Justamente. Meu Deus, ela passou essa essa não Samantha, temos mais jurisdição, né? Pois é, daqui pra lá não dá mais, gente. Acabou, vamos voltar. Ah, pode estar com a cordinha pra lá? Não. Até porque eles não estavam usando arma no final, né? Só estavam tentando agarrar as crianças. Tranquilizante, essas coisas, nada. Mas ok. Tá usando arma sim, pô. Mas tipo assim, os caras estavam indo agarrar as crianças, tá ligado? Eu acho que os caras que tinham... Nossa, eu achei muito vacilo. O cara já tinha um membro de metal e o moleque congelou o resto do braço dele e arrancou o resto do braço dele. Falei, caralho, coitado esse cara. Na maldade, né? Arranco de metal, né, porra? Exato. É. Mas sei lá, essas falas assim, geralmente desses cupons genéricos, me irritam um pouco. É, lojinha? Então, a única coisa, duas coisas só me incomodaram, assim, digno de nota, além do celular fazer edição de vídeo na hora, que foi o lance dos vilões. Eu acho que faltou um pouco mais de peso, nem que fosse pra dar um nome, sei lá, bota o nome do cara de codinome do pai de família lá, que era o namorado da enfermeira, Dava o nome dele, qual o seu codinome? Ou Manga Vermelho, qualquer merda assim, sabe? Só pra dar um pouquinho de peso. Que acho que faltou. Foi muito tipo. Ele é qualquer cara. Tanto que eu não lembro o nome dele. Ele é bem tipo. Ele é qualquer pessoa. Donald Pierce. Ele é o cara do Clube do Inferno. Não, tipo assim. Se é pra ser qualquer cara, vamos fazer um qualquer cara bom, né? Já que ele é um militar genérico, vamos acabar o filme com um Wolverine enfrentando um pilotão de 100 caras atirando nele. Uhum. Em vez de colocar um clone dele. Aquilo ali, mas cara, é o GTA com o modo invencível, sacou? Cara, eu não vou dizer que eu não gostei do clone, sacou? Mas eu achei... Vou dizer um pouco preguiçoso, mas não chegou a... Achei que podia ter usado um Ômega Vermelho, qualquer coisa assim, não, né? Tinha muita coisa, mas acho que, tipo, eu compreendo porque eles não queriam aprofundar nenhum outro personagem. Até por isso o vilão acaba sendo bem, bem raso, mas é compreensível, porque o vilão, ele é só um representante daquele exército todo que tá tirando dele no final. Ele não é pra ser ninguém imponente, importante, pelo menos eu acho. Mas, de resto, cara, eu achei sensacional. E fora isso, a cena do Xavier não deu tempo pra me emocionar. Porque já começa a pancadaria, a putaria. Depois da morte dele, depois dele estar dormindo ali. Cara, e a cena que o Wolverine arrebenta o carro com a pá, eu comecei a dar risada, cara. Só depois que eu percebi que ele tava puto e chorando mesmo. Aí eu falei, putz, me senti mal culpado de ter rido nessa parte. Você riu do cara que tava triste. Pois é. Eu também, assim, eu não gostei muito dos vilões, assim, né? Os caras são bem genéricos, assim, mas eu acho que cumprem o papel que eles estavam ali. Eles realmente são genéricos, do nada. Sempre tem uma colonização que vai acabar com os mutantes, né? Então eu acho que é tipo, normal eles serem genéricos, assim. Eu só queria que o vilão mesmo, o cara que teve mais um. O cara que teve mais uma atenção, tem, né, um fundo e tal, ele tivesse um poder, não um poder, mas que ele batesse de frente com o Logan, pelo menos, né? Que ele, no final, foi assassinado pelas criancinhas, né? Não gostei muito dessa parte, assim. E o médico que fala, não, eu sou o único que controla o Wolverine, pá, toma um tiro na testa do nada, caralho! O Wolverine tirou a arma do cu, né, pra tirar esse cara. Mas eu vi ele tirando do soldado lá. Né? Do cu. Mas o... Então, foi só isso, dos vilões mesmo, assim, eu achei o Conan meio arriscado, meio preguiçoso, mas bem, bem, bem executado, né? Então, deu certo. E o final da morte dele foi, putz, doeu em mim, sabe? Aquele tronco arregaçando o estômago, eu falei, caraca, velho, o tanto que esse bicho sofreu, velho, o tanto de paulada que ele levou esse filme, não tá no gibi, velho. Exatamente. Realmente não tá no gibi, porque é um filme. X de sangue, velho. De carnificina. Foi muito bom assistir, assim, um filme do Wolverine solto, sabe? Sem precisar enfiar... Mano, tem uma cena do Wolverine no X-Men 2 que ele enfia as duas garras no peito de um soldado. Ele tira... Ele tá limpinho, assim. A geladeira, a garra, o carro... Morreu e não morreu, sabe? É. E esse foi muito bom ele vendo O cara vai atirando ele com uma 12, ele corta a mão do cara e a mão do cara ainda continua a atirar, sabe? Atira a 12 no carro dele. Falei, cara, esse filme realmente é o que eu quero. Então, é isso. Foi muito bom ver a violência no Wolverine como ele deve ser. Eu achei que ela foi meio exagerada em algumas partes, tipo um arpão no peito da garota. Não precisava, mas foi bem-vindo, né? Isso foi sacanagem. E eu queria saber que, cara, eu sentei na cadeira do cinema falando assim, cara, eu vou chorar muito esse filme, eu vou chorar qualquer parte. Quando começou o filme, eu comecei a chorar. Assim, meus olhos encheram de lágrimas. Eu falei, cara, não posso chorar. Cara, por que eu tô chorando por causa desse filme? Eu pensei, né? Então, aí eu parei. Só que, no meu caso, assim, não consegui segurar na cena do Xavier morrendo e nem na cena que ele fala que, porra, essa é a melhor noite que ele teve em anos, né? Então, essa realmente foi muito triste pra mim. E o fim dele ali da X-23 velando o Logan não me tocou muito, assim, né? Eu achei, puta, muito bom, uma homenagem muito foda. E eu acabei esquecendo, mas eu queria falar que esse filme é um filme de legado, cara. Esse filme deixou um legado muito foda, assim, pra X-23. Não precisa ter um filme dela, sabe? Não precisam fazer um filme dela. Deixa mas contar, né, cara? Esse é um filme de legado, assim, cara. Tem toda a carga que o Wolverine levou nos 17 anos, né? Desde o X-Men. Então, aprende, Zack Snyder. Isso é um filme de legado, isso é uma morte digna. Isso é um herói, caralho. Falem aí as cenas que vocês choraram. Ou esse emocionado. Eu posso terminar o que eu tava falando antes de cair? Acho que, tipo, até junta com coisa que eu não chorei. Mas eu choraria muito se tivesse uma cena, só uma lembrança dos X-Men, tipo, aqui ficava, sei lá, Mansão Xavier. Ah, nossa. E aqui, eu, por favor, não. Se tivesse essa lembrança, não, eu falei, não cabe. Logo. Tá, uma Mansão Xavier destruída, acho que seria desnecessário. Né? Também acho. Quando não, mas diretor... qualquer lembrança, tipo, quando, sei lá, quando o Wolverine pega o gibi, e ele começa a ver, tipo, se ele olha, ah, porra, vampira, eu lembro dela. Aí começa a passar por todo. Ah, não, ia ser zoado. Não, não assim, tipo, mas qualquer lembrança, só lembrando. Então, tinha um X-Men e eles morreram. Não. Oh, o que o Lojinha queria era que o James Mangold chegasse lá no grupo do Zap dos diretores de Hollywood, mandasse lá: ô Snyder, vem fazer cena de abertura aqui pra mim. Exato. Bob Dylan. Exato. Bota um X-Men aí antigo. Faltou cara, o Snyder. Chamou o Lola pra explicar tudo. Na hora que o professor Xavier começa a falar que ele matou as pessoas lá, 600 pessoas, né, cara? Eu achei que iam fazer um flashback do que aconteceu, mas ainda bem que não fizeram. O deixaram filme não faz flashback, impressionante. O máximo que mostra consideraram, é né, que o... Consideraram que... Eu até ignorei, sabe? Que eu nem percebi, velho. Eu percebi, mas eu ignorei. No começo eu vi que, porra, tá cravando com a mão, realmente tem um realismo, né, cara? De você filmar com a mão e a filmagem ser uma bosta. E depois eu meio que, né, não liguei também. Acho que a primeira cena que me doeu, assim, foi alguma coisa de boa tinha que ser daquela filmagem, né? Não vamos falar só mal. Tipo assim, mostra as criancinhas, tipo assim, sendo abusadas, tá ligado? Ah, sim. Tipo assim, acho que tem uma cena lá que mostra a X-23, sei lá, toda aberta, assim, tá ligado? Com o nego fazendo cirurgia nela. Depois ela até fala dos pesadelos dela, o Logan pergunta, ah, o que você... Quais são seus pesadelos, né? Ela fala, pô, eu lembro de gente me machucando, né? Isso daí é bem pesado. Como eu já falei, a cena do Xavier, ela lembrando de que ele acabou com as pessoas que ele mais amava, também me deu pra caramba essa cena. Cara, duas cenas que praticamente empataram, mas a primeira, eu desabei, bicho, foi quando, depois que o Xavier morreu, né? Ele tá lá no sítio 3. E aí ele fala, ah, tá tudo bem. Pelo menos tem água. Sacou? Yeah. E aí ele consegue, ele tenta, sabe, entender o que tá acontecendo. E tem água. E é isso aí, ele começa a chorar também. Cara, aquilo ali é muito triste. Oh, triste, caralho. Mas quando eu, sabe... Meu mundo caiu, assim, no filme. Foi no finalzinho, quando tem a cruz, né, em cima do túmulo lá do Wolverine. E aí a X-23 vai lá e vira a cruz, né, pra ficar um X. Putz. velho. Que cena, cara, aquilo ali, eu me arrepiei todo, chorei. Caralho, eu me arrepiei também, velho. Tá louco. E eu falei assim, por favor, Pedrinha, não mexe. Por favor, Pedrinha, não mexe. Sim, sim, sim. Final BBS, extraordinária. Cara. Lojinha, alguma cena te emocionou ou você é um coração frio? Não, gelado? Só um coração frio. Não, emocionou tem, mas eu não cheguei a chorar em nenhuma. Nossa, eu, será que você chora, agora nem... chora com a Little Pony e Zelda, mas não que chora com... Quem que chamou esse cara? Porque eu sou macho pra caralho. Então, eu só queria tirar uma dúvida, assim, a X-23 não vai crescer, né, cara? Porque ela já tem osso de tamanho quando é criança, o metal não vai se expandir, né? Não vai crescer. Ela precisa crescer, cara. É um ponto interessante. É? Mas nem nos quadrinhos, até nos quadrinhos ela cresceu, então... Mas ela já é transformada adulta, né? Não, ela é transformada nessa idade mesmo, 8 aninhos, 10 aninhos. Aí depois que vão crescendo ela, tipo, a cada um ano aumenta mais 5. Hoje ela já tá com 40. Caraca, Old Man X-23. Exato. Old Woman X-23. Pior pensamento da noite, velho. Fiquei lembrando daquelas menininhas chinesas. Nossa. Usam um sapato pra travar o pé, tá ligado, velho? Nossa. Eu fiquei pensando assim, caralho, ela vai ter dor de cabeça pro resto da vida, sabe? Ela vai ver o cérebro dela se expandindo e não conseguindo, e os ossos doendo, ela vai... Caralho, ela vai ter... Vai sofrer muito, né? Aliás, já tem uma pergunta aqui. Com quem vocês acham que ela tava falando? Como assim, com quem? Tipo, alguém ia salvar eles depois da fronteira do Canadá. Ninguém, cara. Eles iam ficar por si próprios. Não tem L, não tem nada. Não tinha alguém falando com eles? Não, que o garotinho depois. Que o garoto, tipo, a gente assume que, porra, realmente, esse ponto aqui não tem nada, porque tá numa porra de um quadrinho. Me impressiona como a enfermeira não reparou essa merda, tipo, é um quadrinho, sua filha da puta. Não é pra seguir a risca tudo que tá acontecendo. Mas depois, quando ele tá lá em cima, o garotinho, o líder do. O Avalanche. Dos fujões do Peter Pan ali. O Brado da Terra. Ele fala com alguém no Sismo. Ah, né? Ele fala com alguém no rádio, né? É, que ele fala. Ou ele tá captando a mensagem ali. Eles falaram, o satélite vai ficar fora do ar entre 1 e 5. Vocês têm esse tempo pra atravessar o coisa e a gente busca. Então realmente pode ter algum refúgio lá pra mutante, a gente não sabe. Eu imaginei. Canadá, né? Canadá é um lugar muito mesmo. Ah, pode ser a tropa alfa. Eu acho que é um anjo, hein? Credo. Cara, que nojo. Vai colocar o anjo de novo, velho. Mais um filme do Wolverine. Acho melhor anjo do que Pigmeu, hein? A não ser que usem o Tyrion lá, o Peter Dinklage, pra ser o Pigmeu. Não, porque o Tyrion já é o Bolívar Escobar. Ah, é, putz, ai, fodeu. Ah, mas essa a linha do tempo do X-Men é fodida. É, já, o Bolívar Escobar já foi um cara negro. Bolívar Escobar, esse é o nome dele? Não é, cara, é Bolívar Trask. Trask, caralho. Escobar veio com bigodinho. E com essa Bolívar maravilhosa, a gente encerra esse Drops que... Vai sair, sei lá quando vai sair, deve sair essa semana, vou ver se eu consigo editar, minha internet não acabe. Vai sair. Entendeu. Muito obrigado pela sua audiência. Logan é foda. Tomara que não tenha mais nenhum filme. Não façam filme da X-23. E foi. X-Men. Daqui pra frente, parece que foi... por favor. E parece que foi um filme. Parece que foi uma espinha que a gente espremeu e finalmente saiu, né? Esse filme. Que peso saiu nas suas costas, cara. E um beijo, um abraço. Muito obrigado pela a participação de vocês. Valeu.